Paulo, Alfa do Lufoque, informando o término do reboque, parte do condicionamento, velho. Obrigado, bom dia. Bom dia. Voo 9300, tá 6 milhas da posição coral, o serviço radar terminado, chame controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1. Afirmativo 1201, um bom dia aí pra todo mundo. Bom voo. Obrigado. Na 3601, chame centro Recife, na frequência 33.25, alternativa 25.1. Na 3601, bom dia. Não vou. Obrigado. pessoal, Salvador, Golf India, Índia. Prossiga. Índia, Índia informa os termos de cheque dos motores e solicita autorização de reboque da Tactoy Golf até o pátio principal, posição 62. Derivado via Alfa até antes da Juliette, Índia, Índia. informação, Salvador, bom dia. Canal 6251 com a informação Delta, coordenação Guarulhos, 6205. Canal 6251, bom dia, Guarulhos, nível 660 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da Eolê da Mótiva, via pergulou 1-0 até Taubaté. 5554, transponder, controle 120, decimal 8. Oceania 6251, aprovado Guarulhos, nível 360. 360, Sael Leda Montiva, Recorda 1-0, Amplitude 1-0, Taubaté. 5-5-4, 1-2-0-8. Oceania 6251, correto, sim, pronto, para o pushback e saneamento. Tamo lá, obrigado. Salve Salvador, Golfinho de Índia. Golfinho de Índia, prossiga. Índia Índia, encontre-se por través da Kilo, senhora. Claro, ingresso é no bate principal, posição meia dúzia. Continuando, principal, bate 3. A posição final é a meia dúzia do bate principal, do bate 1. Gente, então prossegue via alfa. Mostra pra ingresso no bate principal. Via alfa, encontrar para ingresso, Índia Índia. Salvador, Golfo de Índia para ingresso no pátio 1. Golfo de Índia autorizado ingresso no pátio 1, repassando para sua meia dúzia. Reportará. Porto, siga autorizado esse meu táxi, chama 6251. Índia, Índia, finalizado o reboque, grato, bom dia, senhora. Bom dia, vou fim da Índia. COB é de 160, autonomia de 5 horas, 10 ao pé na Galeão. 6251 confirmando, autonomia 5 horas, 5 horas e 10? 5 horas e 10, Xené 625. Xené 625, táxi autorizado via Caixa Índia, ponto de espera, torre 1, 18 decimal 95, com ajuste 1020, bom voo. Ele está aqui, Patinha, pode ser a torre 1895-1020, você não é meia, 2-4, bom dia. Correção, Sua 3171, bom dia, Guarulhos, nível 320 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El Leda Mótiva, via Bangulô 1-0 até Taubaté. 5562, transponder, controle 120, decima 8. Autorizado, Guarulhos, nível 320, decola da 1-0, da El Leda Mótiva. Eu estou sendo fechando o cotejamento correto, chama o professor para o chuveiro de acionamento. Salvador, Xané 6251, bom dia, posso esperar 1-0 para nós? Xané 6251, autorizado a linha de decolar pista no 0, vento 180 graus, 1-1, né? Autorizado a linha de decolar pista no 0, Xané 6251. Controle Salvador, Oceano 62, fica com a arma, gente. Cadastro, Mateus, nível 360, via site da El. 360, via da El, Oceano 62, fica com a arma. Cidade Vadaia, Oceano 6251. Autorizado Leda, Oceano 6251. Beleza, obrigado, 6251. Bom dia, desça para 4.000 pés, autorizado via chegada Bonfim, ajuste em Salvador, 1020. Para 4.000 via Bonfim, 1020, ajuste, está previsto, 597, bom. Fala, Salvador, prossiga. Salvador, Avianca Alfa 9BM, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, linha de número 5. Alfa 9BM, está autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Avianca, ciente, recomendo. Paulo, Avianca, Oscar 9MS, adentrando o quadro principal até a ponte número 5. Autorizado, até ao portão 5, até 9MS. É, 2 por bordo. Salvador, 0371, para o TAC, 232, após a pena com 4 horas de operação. 0371, táxi direita via Índia, ponto 0 torre 1, 18, décimo 95, ajustando 020, meu voo. Direita Índia, ponto espera 18, décimo 95, bom trabalho, 0371. Clássico, bom dia, está passando Oscar do Alfa, autorização, e aí? Está passando Oscar do Alfa, aguarde cópia. Guarda. Afirmando a decola da piscina zero. Autoriza o banco de coordenar com o solo para autorização de acionamento. Chegou a redar qual acionamento, pode ser? Colocando o acionador do alfa, o acionamento por conta e risco. Acionar por conta e risco, então, o acionador do alfa. Solo. Bianca, Alfa, Bianca, comunicar no teste de negócio, bom dia. Alfa, Bianca, Exit, bom dia. 3597, vista para 2000 pés, o ajuste é no 020, está autorizado o ILSX e reporte estabilizado. Para 2000, autorizado X-Ray, abordagem autorizada, 3507. Cardulo Alfa, confirma o nível utilizado. 085, senhorita. Gente, Papa Tango, Alfa, Cardulo Alfa, para Jundiaí, nível 085, correto disponível. Decolagem da 1 a 0, curva direita, inicialmente via corredora Xerra, recebido no meu pé, está liberação do controle. 5543, transponder, controle 120, decima 8. Autorizado, Oscar do Luau, 1-0, decola, curva direita, corredor Axé, 5543, nosso transponder, 228, nosso controle. Treinamento correto, reparte pronto para o pushback, o botão Oscar do Luau. Reportará pronto para o táxi, o Oscar do Luau. No contato radar, se mantenha o nível de voo 320 via saída da EL. Vendo via da EL, o 3171. Falou, voo Golf X-Ray Delta. Golf X-Ray Delta, bom dia, Brasília. Bom dia, Paulo. S3 Delta solicita, se possível, o reboque da aeronave aqui, parte 3, posição 2, Lima, para a posição 9 do parte 1. Posição 3, 3, parte 1. Golf X3 Delta, sente, aguarde para o início do reboque. Desculpa, S3 Delta não copiou. Aguarde para o início do reboque. Ok, S3 Delta não aguarda aí para o reboque. POAB, 6 horas e 30 minutos de autonomia, 0630, está alternando Sorocaba, pronto para o táxi. Botango, Santo Luau, seu táxi autorizado via parte 3, parte 1, no táxi Índia. Do ponto de espera do Rio, 9895, ajuste na 020, bom voo. No 020, ajustado, parte 3, parte 1, no Índia, chama 1895 graus. Bom dia. Alpha 3 Delta, está autorizado o início do reboque e reporte para ingresso na parte principal. Ok, F3 Delta reportará para o ingresso na principal, iniciando o reboque. Beleza, estabilizado, Zé 35 na 7, Copa Vista. Zé 35 na 7, completa a aproximação final e chame em Torre Salvador na frequência 08, decimal 9. 1895, boa. Salvador, Tão 3597, bom dia. 3597, bom dia. Continua a aproximação, reporta baixada travado, quem negar 1020. Batiu, continua a aproximação, reporta o Travado, 3597 avistado, livre, pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 119. Negativo, livre, pouso, pistão no zero, 3597.